Este caballito quiere galopar, ico, ico, ico, vamos a pasear. Este caballito quiere ir a trotar, ico, ico, ico, vamos a pasear. Este caballito quiere caminar, ico, ico, ico, vamos a pasear. Este caballito quiere descansar, ico, ico, ico, vamos a parar.